Fala conosco, Senhor. O melhor lugar que a gente pode estar a cada dia é junto de Deus. Você já ouviu fazer a pergunta, dá para viver sem Deus? Dá. Milhões de pessoas vivem sem Deus. Mas vivem mal. De mal a pior. Não de mal a melhor. Dá para viver sem Deus? Dá. É um viver rebelde, é um viver avesso à amizade que Deus propõe. E toda vez que nós nos encontramos aqui, nos reunimos, nós fortalecemos nossa amizade, nosso andar com Deus e fortalecemos nosso andar entre nós mesmos. Porque a igreja é um corpo, a Bíblia diz, como se for um corpo, um pedacinho do teu corpo, um membro do teu corpo está doente, todo o corpo, de alguma maneira, sofre. Na igreja, se alguém está mal, alguém está doente, ou qualquer tipo de doença, física ou espiritual, isso reflete. Ah, mas eu não conheço todo mundo. É verdade, nem todos nos conhecemos. Mas algum reflexo traz para o meio da gente. Vamos ver a palavra de Deus para hoje? Zacarias, lá no Antigo Testamento, quase no final do Antigo Testamento, capítulo 4. Zacarias capítulo 4, dos versículos 1 em diante. Tenho certeza que você vai ouvir coisas orientadoras para a sua vida. Acharam Zacarias? Não é um livro que a gente lê toda hora. Se alguém está dizendo, sumiu da minha Bíblia, pode dizer aí, sumiu da minha Bíblia. Nós vamos te ajudar. Mas é bem no finalzinho do Antigo Testamento. Não sumiu, ele está aí. Achou Zacarias? Ele está aí. Tudo bem, todo mundo achou? Diz ali no capítulo 4, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho. E eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, ao candelabro, duas oliveiras, duas árvores de oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o governador daqueles dias. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás como uma campina. Porque ele colocará a pedra de remate no meio das aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Cá entre nós, tu entendeu muito do que eu li? Está difícil, né? Não te preocupa, para isso nós estamos aqui, para aprender a palavra de Deus. É uma palavra um tanto difícil, é uma visão que esse homem de Deus, aqui o Zacarias, recebeu. Eu vou contar rapidinho o que está acontecendo. O povo de Israel tinha ficado 70 anos cativo na Babilônia, hoje Iraque. Eles foram escravizados, humilhados. Quando foram levados para lá, foram levados com correntes, argolas no pescoço e correntes um atrás do outro. Você já viu isso em filme? correntes, prisioneiros, humilhados, completamente humilhados. Escravizados, tem o salmo que diz, você lembra daquele salmo? Ah, lá os babilônicos, quando nós estávamos sentados às margens dos rios da Babilônia, eles nos pediam que nós tocássemos as nossas harpas. Lembro? Mas nós chorávamos e dizíamos, como vamos entoar um cântico de alegria? Nós aqui nessa escravidão e a nossa cidade destruída. Aconteceu um tempo que Deus trouxe essas pessoas da escravidão, não a do Egito agora, estamos falando da Babilônia. Terminaram os 70 anos, eles voltaram. E a primeira coisa que um homem de Deus vai fazer é reconstruir o lugar de adorar a Deus. Esse pessoal tinha sua cidade, tinha sido destruída, o templo totalmente destruído, saqueado, queimado, aquele grande rei Nabucodonosor que fez a destruição, levou tudo roubado para a Babilônia, roubou tudo. E agora esse povo volta. E eles começam a fazer um pequeno ensaio de reconstruir o templo, porque vocês sabem, o templo era o lugar central de todo Israel. Toda a nação de Israel se reunia em torno do templo. Era o lugar de adorar a Deus. Era o principal lugar deles. Voltaram da escravidão. Vamos reconstruir o lugar. No início, é aquela força, aquele ânimo. Vamos lá, vamos pegar. Mas vem cá. Era todo mundo pobre, praticamente miserável. Tinha muita boa vontade, mas dinheiro não tinha. Escravo tem dinheiro? Não tem. Alguma coisa tinha, mas muito pouco. Esse governador chamado Zorobabel era um homem de Deus, um homem esforçado, mas ele próprio estava se sentindo de mãos amarradas. E Senhor, o que, que eu faço? E um dia, você viu como começa o 4:1, um anjo que falava comigo me despertou como um homem despertado do sono. Até o próprio líder estava começando a cochilar. De cansado, levantar essa grande obra, como, Senhor? Sem recursos, o povo está desanimando, eu próprio estou desanimando, como, Senhor? E o anjo deve ter chacoalhado, acorda, acorda, Zacarias, acorda, Zacarias. E aí vem essa visão. A visão é aquele candelabro chamado menorá. Já viram isso, né? Com 7 hastes, onde se colocava óleo em cada uma das hastes, tinha um copinho ali em cima, e aí óleo, e ali tinha o fogo de Deus. Esse era um objeto que tinha sido roubado do templo. Esse objeto tinha luz nele, dia e noite, nunca se apagava a lâmpada. Sempre tinha um sacerdote abastecendo com óleo, para aquela lâmpada representava a presença do Espírito Santo. Isso tudo tinha sido roubado também. E agora, é dado a esse pessoal que está desanimado, essa visão. E tinha uma bacia maior, e que tinha canos, que largava o óleo exatamente em cada um daquelas 7 hastes. Deu para captar mais agora? E isso não se apagava, e aí essa visão, o profeta ficou assim, ó, embasbacado. O que é isso? E aí o anjo perguntou, entendeu, Zacarias? Não, não entendi nada. Estava mais ou menos como todos nós aqui, depois da leitura, não entendi nada. E aí, o profeta recebe esta palavra e diz, vai lá e diz para o Zorobabel. Zorobabel, verso 6. Não é por força, nem por poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra, penso eu, é atualíssima para cada um de nós. Eu até posso dizer, tenho certeza que cada um de nós tem lutas, ora mais, ora menos, para as quais nos faltam forças. Tem coisa que tu não consegue resolver. Eu tenho 1 milhão de coisas na minha vida que eu não consigo resolver com a minha força natural. Você tem também ou não? Depende de uma situação de família, ou pais e filhos, casal, finanças. Bom, aí nós podemos fazer uma lista infindável. Coisas dentro de nós, talvez alguns pastores, eu não consigo crer. Eu não consigo crer nisso que vocês creem. É uma luta, vai chegar lá, vai vencer. E aí, o Zorobabel, eu não consigo reconstruir. Pouco dinheiro. Lá fora, pouco dinheiro. Aqui dentro, desânimo. Não vejo como nós podemos levantar. E sabe qual era o referencial que eles tinham? Isso aqui está acontecendo mais ou menos ali no ano 450 a.C. Mas o referencial que eles tinham do templo era do templo de Salomão. Todo em ouro. Portas imensas, 10 metros de altura, 5 metros cada folha da porta, eram duas folhas. Toda em ouro do templo de Salomão. As coisas finíssimas, tudo, tudo, tudo. Tinha tanta prata em Jerusalém nos dias, que a Bíblia diz que eram como as pedras da rua. Prata era desprezado. Agora, as pessoas, algumas delas, que tinham voltado, que estavam começando a reconstruir, e aí começaram a pensar, essa miséria de templo que nós estamos fazendo agora. Porque tinha uns mais velhos que foram para a Babilônia levados escravos e agora voltaram como libertos e eles tinham conhecido o templo antigo que tinha sido destruído 70 e poucos anos atrás. Você percebeu? E diz ali o anjo, diz lá para o Zorobabel, Zacarias, não é na tua força. Não é no teu poder, ou então, não é nos teus recursos que esse templo vai se levantar. Não é num saber, tu não vai por força pressionar as pessoas para te ajudarem. Ou tu não tem força para botar um ânimo dentro delas para que tenham essa força. Mas eu tenho uma receita, está sendo dito para o Zorobabel, eu tenho uma receita que vai animar essas pessoas. Qual é a receita? O meu espírito. Tem coisa que você não tem condições de fazer. Você não consegue nem transformar uma mosca num mosquito. Alguém aqui já teve essa capacidade de transformar mosca em mosquito? Não. Nós não conseguimos mudar pelo nosso saber, pelos nossos recursos. E às vezes a pessoa até pode ter muitos recursos desta vida. Pode ter dinheiro, mas tem situações que eles são impossíveis. Pega o exemplo, digamos que tem um conflito familiar, pai e filho, mãe e filha. Pode ter o dinheiro que for, mas filha, eu te pago uma viagem, eu te pago. Não compra, não tem como comprar, é algo lá dentro. Ou uma amizade, ou alguém tem uma esperança de um casamento, e não consigo, não consigo, não. Tem que ter uma obra de Deus. Aqui está esse homem, se inicialmente desanimado, porque a palavra veio para ele. Ele não entendeu a visão e aí teve a explicação da visão. E veja, verso 7, o que é dito esse Zorobabel? Quem és tu, ó grande monte? Quem é tu, montanha? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina, um campo plano. Olha o poder que está sendo colocado dentro desse homem Zorobabel. Tem grandes obstáculos, Zorobabel? Tem. Tem grandes lutas? Tem. Mas isso tudo vai ser aplanado. Quando veio João Batista, foi dito, João Batista, tu serás o homem que vai preparar o caminho do Senhor. Os montes serão aplanados. E os buracos, as depressões da terra serão niveladas para o caminho do Senhor ser plano. É isso que está acontecendo aqui. Os obstáculos, pessoas desanimadas, pessoas sem dinheiro, pessoas sem perícia, de repente, para levantar um lindo templo. Isso tudo Deus vai dar por meio do Espírito dEle que vai agindo nas pessoas. E tudo que nós precisamos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus dá para nós. Se vai dar logo, em uns dias, ou um ano, ou dois anos, três, prazos Deus não marca, mas Deus tem um compromisso conosco de nos alcançar o favor que nós estamos pedindo a Ele. Tu acredita nisso? Quantas pessoas, elas passam por desânimos, às vezes os desânimos temporários. desafios temporários, não é desafio a vida inteira, aquele mesmo desafio. E eu devo te dizer, se você chegou aqui vendo as montanhas que estão na tua frente, o desafio muito maior que a tua capacidade, então tu é o candidato ideal para ouvir essa palavra e dizer, eu preciso do Espírito de Deus agindo em mim. Agora escuta o que eu vou te dizer. Deus não construiu o templo. Como, pastor? Quem construiu o templo foi Zorobabel, com homens ajudando. Escuta o que eu estou te dizendo. Sabe o que, que Deus dá? Força, ânimo. Mas quem põe a mão na massa? Somos nós. Captou isso aqui? Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não vejo Deus fazendo nada por mim. Deus não vai levantar de manhã da sua cama para ir trabalhar. É você que tem que levantar e trabalhar. Deus hoje não me tirou da cama. Deus nunca me tirou da cama, meus irmãos, até hoje. Deus tirou alguém da cama? Assim, sai daí, vem. Parece mãe ou pai, tem que chamar 10 vezes. É você o que vocês têm que pedir. Se você está passando até uma luta, digamos, está um pouco depressivo, está difícil levantar de manhã, Deus me dá poder, mas quem levanta sou eu. O Senhor me dá o poder, o Senhor me dá as condições. Olha aqui, esse homem levanta. Ele levanta o templo, sim. Ele ganha pessoas ajudando ele. As montanhas, os desafios se tornam campina para ele. E diz aqui, veja. Porque ele colocará a pedra de remate no meio de aclamações. Verso 7. Quais são as aclamações? As pessoas vão gritar, as pessoas vão festejar. Graça de Deus, isso é graça de Deus, isso é graça de Deus. Elas vão ver, como que nós levantamos isso? E elas vão dizer, isso é graça de Deus. Você já passou essa experiência? Como é que eu consegui fazer isso? Alguém foi fazer uma casa, de repente apareceu dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como é que eu consegui trocar para um carro melhor? Eu não tinha condições humanas de trocar. Como que eu consegui isso? Já passou por isso ou não? E a coisa vai aparecendo e vai aparecendo. E você vai andando de fé em fé em fé. E de repente a casa está pronta. O carro está melhor. Ou uma outra situação. Você olha e diz, mas como? Fui eu que fiz isso. Sim, você pôs a mão na massa, mas o ânimo veio de Deus. Não pode confundir, irmãos. Não pode confundir. Às vezes as pessoas me dizem, ah, Deus não me tirou da situação. Deus vai te dar poder. Mas quem sai da situação, se você está dentro de um buraco, 10 metros de fundura, e você começa a clamar, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. De repente aparece alguém lá e, ó, tem uma corda aqui, pega aí. Não, eu estou esperando que Deus me tire daqui. Aquela corda era um enviado de Deus que mandou para ti. Entenderam, irmãos? Nós não podemos misturar. Senão as pessoas começam a achar que Deus tem que fazer o que cabe a nós. Olha o que Deus está dando para o Zorobabel. Poder. Ânimo. Deus estava dando isso a eles. Veja mais, verso 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa. E essas mesmas mãos acabarão a obra. Às vezes no meio de uma obra, irmãos, qualquer tipo de obra agora, seja ela material, seja espiritual, você está com um projeto, meio de um estudando, coisa assim, e a grana está curta e está apertado, e eu sei lá, outros obstáculos que surgem. E a gente pensa em desanimar. Não desanima. Não morre no meio do caminho. Para mim, a pior morte é a morte por dentro. A pior morte é aquela que você desanimou. Tem coisas difíceis na vida? Tem, para todos, para cristãos e não cristãos. Nós temos uma vantagem. Nós temos Deus, podemos dizer, injetando ânimo em nós, por meio do Espírito dele. Não é por força. Quantos aqui já tentaram converter alguém na força, na pressão? sendo um crente chato. Quem já tentou? Eu já tentei, irmãos. Aprendi. Acho que às vezes até afugentando alguém, para nem gostar de mim. De tanto que a gente incomodou alguém, não se converteu. O dia que parou de incomodar, se converteu. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente pensa que a gente tem que converter alguém. Nós temos que orar, nós temos que dar o testemunho, nós temos que convidar a pessoa, entrega a tua vida para Jesus. Mas quem vai fazer aquela obra do convencimento é Deus. É Deus. O apóstolo Paulo dizia, eu plantei, Apolo, que era um outro pregador, regou, mas o crescimento veio de onde? De Deus. Tem obra que nós fizemos, mas tem obra que é exclusividade de Deus. E aquilo que é exclusividade nós fazermos, só nós vamos fazer. Nem o anjo foi construir o templo, vocês viram? O anjo acordou, Zorobabel, acorda desse desânimo. Acorda. Você estava pensando que é deitar na cama e mandar, Deus faz isso, Deus... Um dia um irmão me disse que pediu para Deus lavar a louça para ele em casa. Não, aí já pode dizer, tu é um deitado mesmo. Alguém já viu anjo lavar louça? Ou Deus... Nunca aconteceu lá em casa ainda. Os anjos lá em casa têm carne e osso. Lá na sua casa tem carne e osso também, os anjos na tua casa, né? Às vezes é o anjo da esposa, o anjo do marido, o anjo dos filhos. É assim, irmãos, não podemos espiritualizar o que é natural. Senão daqui um pouco a louça vira uma montanha. É, o anjo está em débito com a nossa família, né? Anjo não arruma cama, anjo não limpa banheiro. Captaram o que eu quero dizer? Ainda que eles têm poder para fazer. Não duvido em nada disso. Mas eles têm coisa mais importante. Essas tarefas são nossas mesmas. Certo? Veja mais. Esse Zorobabel lançou a pedra fundamental. E esse Zorobabel vai terminar essa obra. Verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Vamos dar uma paradinha aí, irmãos. Vamos lá. A maioria que conhece o que é um prumo, é tipo um peso com um barbante usado pelo pedreiro. Para quê? Aqui tem uns irmãos pedreiros aqui. Para quê? Para ver. Ah, para ver se está no prumo, pastor. Tá, maluco? Quem não sabe o que é prumo, não adianta eu dizer isso. Para ver se a parede está exatamente no prumo. Se está exatamente retinha, sem estar inclinada, pouquinho para cá ou pouquinho para lá. Exata. Essa é a função do prumo. Zorobabel, diz aqui na Bíblia, ele vai estar com o prumo na mão. O prumo é aquele pezinho, a corda e mais um outro objetinho. E ele fica botando. Quando que a gente usa o prumo na obra? Quando as paredes estão subindo. É isso aqui. Esse homem vai ver as paredes subirem. E esse homem vai completar a obra. Mas vejam, volto a insistir. Parece que ele estava meio sonolento, desanimado. O anjo chacoalha ele acorda, motiva pessoas. O Espírito Santo enche pessoas. E elas começam a ter força e força e força para trabalhar na obra de Deus. Agora, quem despreza os dias dos humildes começos? Quando essa gente voltou da escravidão da Babilônia. E o pessoal disse lá, o líder Zorobabel, pessoal, vamos levantar o templo. O que que esse Zorobabel deve ter ouvido dos seus amigos que voltaram juntos do cativeiro com ele? Zorobabel, cai na real, né? Não dá. Olha nossos bolsos vazios. E Zorobabel tentou, e a turma do não dá era uma voz muito forte. Ou é impossível. E aquele desânimo começou a atingir esse líder. E esse líder estava esmorecendo também. Veja, Deus tinha um grande interesse na obra. Que Deus usou um anjo para despertar esse homem. Pode ser que você tenha vindo hoje à noite aqui. Pastor, tu está falando comigo. Eu também estou passando tempos de desânimo, tempos de lutas que são maiores do que as minhas. Eu até vou te dizer uma coisa. As lutas sempre serão maiores do que você. Sabe por que Deus permite luta maior? Para você depender dEle. Deus permite lutas maiores que a nossa capacidade. Deus permite. Lá diz que aí Deus, lá em Coríntios, diz que Deus vai prover junto com a luta grande, o livramento. É, tem lutas, mas Deus, eu não tenho como resolver. Pois aí diz Deus, eu tenho. Eu quero te ajudar. E você corre para o Pai Eterno e depende dEle. E assim vai indo. Pois agora aquelas pessoas estavam desprezando. O Zorobabel começou a obra. E aí tinha a turma desprezando. Mas o que é isso? Tinha uns inimigos de Israel. Eram uns vizinhos ali chamados samaritanos. E os caras começaram a dizer, voltaram lá da Babilônia, esses miseráveis. Isso aí vai vir uma raposa e vai derrubar essa obrinha aí. Esse lixo de obra. Está lá no livro de Esdras e Neemias. Aí tinha o desânimo interno do pessoal. Tinha os inimigos se opondo. Vizinhos inimigos. Debochando da obra. E desmerecendo. E olha, ó, quem despreza os dias dos humildes começos. Sabe? Pode ser que muita gente desprezou quando você se converteu. Agora quer virar crente, isso aí não vai dar em nada. Quem ouviu isso algum dia? Isso não vai dar nada, isso aí é fogo de palha. Isso vai passar logo. Desprezaram o teu início de fé. Hoje você está aí, firme com o Senhor. Amém, irmãos? Essa obra começou muito simples. Comparada ao templo de Salomão, tinham se passado agora praticamente 500 anos, 550 anos. Quem soube, quem viu a glória, que tinha sido destruída a glória, a beleza daquele templo, o próprio pessoal entre os irmãos de fé, disse, pá, que miséria esse templo que nós estamos levantando. Os mais velhos, olha, nós chegamos a ver o templo antigo. Nós vimos o ouro todo, o marfim que tinha, as cortinas de luxo. Nós vimos tudo aquilo. Essa miséria aqui. Diz aqui na palavra de Deus, eu vou escutar, só escute, eu vou ler para você. Porém, muitos dos sacerdotes, olha lá, sacerdotes e levitas, o pessoal que cuidava de todo o culto, e cabeças das famílias, líderes, já idosos, que viram a primeira casa, o primeiro templo, choraram em alta voz quando viram o início dessa nova construção. O que é que eles estão chorando? Que miséria isso aqui! O outro era tão lindo! Aquele, nós vimos, que beleza, que glória! Aquilo sim que era templo agora. Ah, meu Deus, essa miséria de templo aqui, eu nem tenho ânimo para começar esse negócio. Sacerdotes, levitas e líderes de família. Estão entendendo o clima de desânimo, de lamentação? Porque o desânimo tira a força da gente, tira a força física. Os velhos que dividem, vamos lá pessoal, vamos levantar de novo um prédio aqui, vamos chamar Deus para estar conosco, é o nosso lugar de adoração. Os mais velhos estão totalmente desanimados, porque eles tinham um termo de comparação, que era o outro templo antigo. Dá para entender por que tem que vir Deus, acordar aquele grande líder, e chacoalhar ele, e diz, não é na tua força, não é no poder dessas pessoas desanimadas, que poder tem um desanimado nenhum? Não é, não te apoia em gente, não te apoia no ânimo deles. Eu vou dar poder para vocês erguer esta casa. E depois diz lá no profeta Ageu, diz lá no capítulo 2, sabe o que diz? Que as pessoas diziam, isso aí não é nada. Já pensou você tentando levantar uma coisa? Agora, que seja sua particular. Que seja sua particular. E alguém diz, que bobagem, não tenta. Quem é tu para querer alguma coisa? Eu lembro uma vez uma pessoa chegou e disse para mim e para minha esposa, anos atrás, quando nós chegamos em Canoas, ela logo começou a estudar. E a gente gastava metade do nosso salário na universidade. Metade. Dia 2 de cada mês eu pedia adiantamento para a igreja. Os mais velhos aqui, acho que lembro. Dia 2. Tiveram misericórdia comigo. Né? Eu estava sempre devendo o mês seguinte. E aí chega um irmão e diz para nós, para de estudar. Disse, né? Tu nunca vai recuperar esse dinheiro que tu está investindo. Que ânimo, hein? Para com essa bobagem. Acho que até ele tinha uma cabeça meio que mulher não deve trabalhar fora. Para, vocês estão gastando demais nisso. Disse, não, não vamos parar, não. Mas se tu te deixa abater por uma palavra dessas, é alguém dizendo, mas que miséria, que bobagem, tu quer ser alguém profissionalmente, não seja nada. Não. Também nas coisas naturais da vida, seja determinado. Peça força para Deus. Deus, está difícil. Está caro uma coisa, mas tu tem uma meta de vida, continua. Espiritualmente, busca Deus. A buscar Deus, às vezes, é difícil. Ter tempo com Deus em oração e na palavra, às vezes é difícil. Tem que vencer a velha natureza, que ela quer se levantar. Todo dia. É difícil, mas é recompensador. Faça isso e você vai ver. É ou não é, irmãos? É recompensador, muito. Pois aqui as pessoas dizem, ah, isso não vai dar em nada. Isso não vale nada, não faça. Só para dar um ânimo para quem está estudando, a muito custo, ou qualquer outro projeto de vida, a muito custo. Em um ano e meio de trabalho, tu tirou o valor de toda a universidade. Conseguiu um emprego muito bom na época. Não foi? Em um ano e meio, recuperamos 4 anos. E de lá para cá, não paramos de investir em estudo também. Continuamos estudando, todos nós lá em casa, né? Quero te dizer, você jovem que está aqui, se teu pai está te ajudando, tua mãe está te ajudando, aproveita essa oportunidade, não desperdiça. Você que não tem pai e mãe para pagar, e você está pagando a custas apenas, faça. Quer fazer um outro curso para te profissionalizar? Faça. Deixa de comer para estudar. Alô? Deixa de comer para estudar. Concorda ou não? Não estou dizendo morrer de fome. Não gasta, não faz lanche. Para com isso. Come feijão e arroz, está bom. Eu fui campeão na multiplicação do leite. Quando estudávamos, de 1 litro, sempre fazíamos 3. Sempre. Todos os dias. Chamavam leite batizado. Só faltava dar um nome por leite, né? Que no batismo dava um nome. Mas veja, gente. E aí? Passei igual. Hã? Lindo e gordo. Agora mais lindo do que gordo. Aê! Ei, irmãos, isso não tira pedaço de ninguém, você não é inferior a ninguém, mas chega, persiga os teus sonhos. Deus de repente semeou algo no teu coração, não deixa nem outros matar, nem irmãos que não entenderam teu sonho matar. Na Bíblia tem um homem que os irmãos começaram a chamar, tu é um sonhador, tu é um sonhador, era José. Deus tinha colocado no coração daquele moço algo grandioso que ia acontecer com ele no futuro. E ele caiu na fraqueza de falar para os irmãos. Os irmãos ficaram enciumados. Ah, tu vai mandar em nós? Que nada. Deram um laço nele. Iam matar, né? Aí por um lado, um deles teve misericórdia. Eu falei, não, vamos matar, vamos vender, vamos ganhar uns pila ainda em cima desse irmão. vender o irmão, e depois lá no Egito, aquele irmão José chega ao ponto de ser governador. Mas ninguém desmanchou o sonho que ele tinha. Mas não é um sonho inventado para a cabeça nossa. Tem que ser algo que Deus semeou no teu coração. Não desista. Assim, ó, Deus semeou no coração desse pessoal. Vamos reconstruir. Estava quase todo mundo desanimado. Todo mundo decaído. Mas Deus levantou eles. E não é por força. Não é pelo poder humano. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse homem que colocou a primeira pedra vai colocar a última também. Está entendendo agora, irmãos? Ficou mais fácil? O Deus que tirou eles lá do Egito, agora voltando mais antigamente. Quem era aqueles miseráveis escravos liderados por Moisés? Quem era aquela gente? Sem condições humanas, o faraó era poderoso em guerra. Ninguém vencia o Egito. Isso foi lá por 1500 a.C. O Egito era a potência mundial. No entanto, Deus tirou Israel de lá. Agora, Israel está em escravidão de novo. Deus tirou eles de lá de novo, da Babilônia agora. Na vida, irmãos, nós temos sempre ter sonhos, sonhos de Deus. O dia que você para de sonhar, de Deus colocar coisas novas no teu coração, eu acho que você morreu. Ah, mas eu já sou velho. Não tem ninguém velho que não possa fazer algo novo ainda. Não tem ninguém velho que não possa fazer algo novo ainda. Ah, eu já estou pensando em me aposentar, tenho meus 60, tem muita coisa. E eu vou dizer, coisa material e coisa espiritual, você pode crescer ainda. Pode sim. Faça. A pior coisa é quando se morre por dentro. Né? E o desânimo, esse sim, é terrível, porque ele anula, ele te tira as tuas forças. Pode ser que você tenha vindo hoje à noite aqui, dizer, Deus, então me chacoalha, porque eu tô sonolento, eu tô devagar. Me chacoalha, Deus, para fazer uma obra. Seja uma obra natural, mas também uma obra pelo reino de Deus, uma obra espiritual. Deus quer contar contigo. Você acha que Deus trouxe essas pessoas aqui de volta lá da Babilônia só para eles ficarem numa miséria de vida? Não! Deus os trouxe para reconstruírem. E Deus deu aquela visão do candelabro, as sete hastes, todas sendo cheias de óleo e fogo. E ele não tinha entendido. E ele disse, é o meu espírito isso aí, Zorobabel. É claro que aquela luz e o óleo vertendo sempre, e a chama sempre acesa, é claro que era o espírito de Deus. Eles não tinham mais aquele candelabro, porque tinha sido roubado, eu falei. Mas agora Deus diz, vocês não têm mais um objeto material, mas o meu espírito está aqui. Tudo que nós mais precisamos na vida, eu vou dizer para você, é a presença de Deus dentro de nós. É o que tu mais precisa. Ah, eu preciso mais é de comida, eu preciso mais de bebida, eu preciso mais é de roupa. Isso a Bíblia diz que Deus vai te providenciar. Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência, para você conquistar essas coisas. Mas primeiro, Ele dentro de ti. Primeiro. E aí, Deus está falando alguma coisa contigo nessa noite? Deus está falando alguma coisa contigo? Quantos Zorobabel estão aqui? Meio sonolento, meio desanimado. E se fosse mulher, eu não sei como é que eu vou chamar, Zorobabeia. Quantos podem estar aqui hoje sentados? E Deus quer te levantar. Quanta coisa que gera desânimo em nós. Perdas. Ou também não conseguir alcançar objetivos que se tinha na vida. Sonhos que ficaram pelo meio do caminho. Sonhos frustrados. Quantas coisas. Mas Deus quer te dar força para você realizar o que Ele tem. Mas as duas coisas eu estou falando, não sei se você prestou atenção. Eu quero que todos aqui possam ter sonhos com coisas naturais, melhorar de vida, seus filhos melhorar de vida, se aqui já tem alguns avós, seus avós, netos melhorarem de vida, mas também você melhorar espiritualmente, seus filhos melhorarem espiritualmente, seus netos melhorarem espiritualmente. A vida é composta dessas duas coisas, não só uma e não só outra. Eu digo, a igreja é natural e a igreja é sobrenatural. A igreja é humana e ela é divina, ao mesmo tempo. Ah, tudo é espiritual. Não é, não. Se não pagar a luz aqui, meus irmãos, a ceia vai cortar. Não vai? Se não pagar a água, a corça corta. Mas é espiritual. Não, isso é humano, isso é natural. Entenderam, né? Entenderam. A vida é assim. No lar é assim, tem coisas naturais, tem coisas espirituais. Às vezes tem gente, pastor, Deus não me ajuda no meu casamento. E tu está fazendo alguma coisa pelo teu casamento? Não, não faço nada. Só brigo com a patroa. Então, tu está fazendo sim, estragando. Só estragando. É isso, irmãos. Nós temos que entender. Eu tenho observado muito erro na cabeça de irmãos que atribuem para Deus. Deus não fez. Sim, Deus, a parte dele é injetar ânimo, injetar poder. E a nossa parte é botar a mão na massa e fazer. Está entendido isso? Está, não está? Está. Eu acho que pode ter algum Zorobabel aí. Se você sente, pastor, eu estou precisando de ânimo, precisando de força, vamos pedir isso. É o Espírito de Deus. Eu não posso te dar isso, viu? Não tem homem, não tem mulher que possa te dar isso. Isso é o Espírito de Deus, que te dá a presença de Deus diretamente em ti. Você quer isso? Vamos pedir para Deus? E quem está aqui, está animado, está alegre, pede mais, me dá mais, Senhor. Que eu quero estar voando. Não quero nem estar caminhando, eu quero estar voando. Você já viu um time de futebol, quando está jogando muito, o pessoal diz, o pessoal está voando em campo, né? Pois é para si, é para ser a igreja, é para estar voando. Não é para estar se arrastando, tudo difícil. Hein? É, meus irmãos, coisa boa, gente alegre, né? Gente feliz, gente animada. Sabe? A presença de Deus faz isso em nós. Eu entendo que tem motivos que botam a gente para baixo de vez em quando, ou às vezes um período, eu entendo. Mas nós temos que lutar contra isso. Não temos? Então vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Glória a Deus. Escute, feche os seus olhos. Eu vou ler uns pedacinhos da palavra que eu li agora há pouco. Feche seus olhos. E prosseguiu o anjo e disse a Zorobabel: não por força, nem pelo poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tu serás como uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, a pedra de conclusão da obra. No meio de muitas aclamações vão estar dizendo: foi graça, foi graça, foi graça. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor é quem me enviou a vós. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. As paredes vão subir, irmãos. A construção vai subir. E eu quero poder dizer, eu fiz parte desta construção. Você dizer, eu fiz parte. Volto a falar de coisas humanas, naturais e coisas espirituais. Eu fiz parte da construção dos meus filhos, da construção de irmãos na igreja, construção da vida deles, às vezes coisas materiais, coisas espirituais. Eu fiz parte, eu tenho alegria de ter animado tantas pessoas, Senhor. Outras de ter orado, de ter injetado ânimo, de ter pedido o Espírito Santo, fortalece o irmão A, o irmão B, fortalece o filho, fortalece o marido, fortalece a esposa. Assim você pode dizer, eu participei dessa obra. O dia que você estiver no sepultamento de um irmão, que você de alguma maneira o ajudou. Você poderá dizer a Deus: Deus, eu tive o privilégio, a grande alegria de ter ajudado esse irmão a encontrar o caminho ou a se manter no caminho. Eu tive a alegria de ter o Senhor ter me chamado para abençoar pessoas. Você pode fazer isso muito. Senhor, eu quero agora nessa hora orar. Pode ser que tem muitos irmãos aqui, irmãs, desanimados. Se você tem a liberdade, eu quero te convidar. Se você está no meio de uma grande luta e essa luta está pesando, parece que te faltam forças e você gostaria de chegar aqui à frente, vem aqui, eu vou fazer uma oração em favor específico de quem está no meio de uma luta, quem se sente pesado demais. Pode chegar aqui se você, se eu quero lá na frente orar, não é obrigatório não, é espontâneo, eu quero orar, eu quero até me expor, eu estou no meio da luta, eu comecei algo, está difícil dar continuidade a esse algo. Ou se você começou a vida espiritual e está fraquejando, está fraquinho, desanimando, não deixe o projeto, o maior projeto da sua vida, ficar pelo meio do caminho. Não deixe. Está difícil. Perguntas que você não tem resposta. Deus tem. Deus tem. Pode ser que você não entenda todas as coisas. Ninguém entende tudo. Mas uma coisa que cada um de nós precisa é o poder do Espírito Santo. Não é por força. Não é por força dos argumentos. Não é por força de dinheiro. Nem pela força da falta de dinheiro. Não é por força de influências de amigos. Nada funciona diante de Deus, é pelo poder de Deus. Deus, aqui estão muitos irmãos, e com certeza, dentro de tribulações que lhes são maiores, mas hoje à noite nós ouvimos uma palavra do Senhor, que dizia que o Senhor vai dar o poder, o Senhor vai chacoalhar. E aqui Deus chacoalha, não é o corpo, mas é o coração, é o ânimo. É a fé desperta, uma fé renovada. Eu acho, Senhor, eu creio que todos que estão aqui têm fé. E a fé deles pode ter, até estar um tanto adormecida. Chacoalha a fé. Chacoalha a sua fé, Deus. Ao sair daqui, me dá força para ser um gigante. Para ter uma atitude como que de um leão corajoso. Me dá essa força, Senhor. E então os desafios, as montanhas que estão lá fora, elas vão se tornar uma planície, uma campina. Os montes serão aplanados, Senhor. O Senhor em si não aplana montes, mas o Senhor nos dá poder de nivelá-los. Fortalece os corações de todos, Deus. Fortalece as mãos. A tua palavra diz: fortalecei as mãos e os joelhos que estão vacilantes. Fortalecei. Maior, sim, é o Senhor que está em nós do que o diabo que está operando aí no mundo. Maior é o Senhor que está em nós do que uma semente de desânimo. Maior é o Senhor pelo teu Espírito que está em nós do que uma sonolência. O Senhor mesmo disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, meus irmãos, há uma obra para fazer, há coisas humanas para fazer e há coisas espirituais para fazer em prol da obra de Deus. Desperta. Não deixa, não deixa ninguém roubar sonhos que Deus plantou. Não deixa, você que tem desafios, eu volto a dizer, se tem que até diminuir na quantidade de comida, diminua. Mas persiga seus sonhos. Se tem que diminuir algum tipo de lazer, diminua. Mas vá atrás dos seus sonhos. Se tem que sofrer algum vexame, alguma vergonha, porque você se tornou crente, está tendo atitudes de crente, e alguém não gosta disso, continue no teu sonho de alcançar um lugar especial no reino de Deus. Porque os lugares especiais no reino de Deus é para os fiéis. Quem é fiel, não perca a sua fé e nem deixe ninguém roubá-la. Lute. Deus é o maior interessado, tanto que ele despertou Zorobabel. Tem uma obra para fazer. Tem uma obra pela frente. Tem uma obra. Mas precisa de homens, de mulheres com o ânimo. E eu te peço, Espírito Santo. Você pode pedir junto, Espírito Santo. Fortalece as minhas mãos. Pode dizer, fortalece as minhas mãos. Fortalece meus pés. Fortalece meu coração. Uma fé que aplana montanhas. Pode dizer. Uma fé que aplana montanhas. Uma fé que nivela buracos. Glória a teu nome, Senhor. E quando te chamamos de Senhor, é isso, realmente queremos dizer, o Senhor é Senhor e soberano sobre toda a situação, sobre todos os irmãos, sobre todas as irmãs. Obrigado, Senhor. O Senhor tirou teu povo do Egito, tirou da Babilônia. Agora começava uma obra. Muitos diziam, não vai dar nada. Os antigos, quando viram aquele início tão simplesinho, choraram de tristeza. Mas nós, Senhor, não choramos de tristeza agora. Pode estar começando no coração de alguém agora uma retomada de algo que estava perdido, de uma fé, de um relacionamento contigo, ou até de um sonho, de uma coisa natural que já tinha desanimado. Mas voltou a brotar a semente da fé. É um início, é um humilde começo. Talvez alguém começou um negócio bem simples, ó Deus. Quem sabe alguém passa em frente, deboche, ri. Alguém aqui pode ter começado a sua fé um mês, agora alguns dias, ou agora à noite. E alguém poderá desprezá-lo. Mantenha a sua fé, o humilde começo, o simplesinho que começa. Uma grande árvore sempre começa com uma pequenina semente. O que Deus vai dar para você e fazer por você, sempre vai começar pequeno. A nossa salvação começou com um bebê que nasceu numa estrebaria. E a nossa salvação se concluiu numa cruz, um crucificado. Era tudo muito, muito humilde, até pode dizer desprezível. Um homem crucificado, era feio aquilo ali. Não deixa ninguém desprezar o que Deus está colocando no teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, vai liberando poder, alegria, ânimo. Libera, isso vem do céu, Senhor. Isso vem do céu, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que o Senhor governa Teu Espírito vai fluindo constantemente, mantendo a luz. O candelabro aqui, Senhor. Cada um é um braço, não só sete braços do candelabro. Cada um é um braço, Senhor. E é portador do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deixa eu olhar para algumas das mulheres que estão aqui. Estou procurando uma coisa em vocês, nas mulheres. Acho que a senhora tem. Eu já vi uma outra, tem. Algumas mulheres aqui estão com brincos ou um colarzinho de pérola. Então, né? Uma pérola. Enquanto nós orávamos, Deus me mostrou uma ostra. Você sabe que a pérola verdadeira é um grão de areia que entra numa ostra. E aquilo dói muito. A ostra é um molusco, né? Acho que é um molusco, lá do mar. E de tanta dor, a ostra libera um líquido, um ácido que protege aquela pedrinha. E ela vai liberando, porque está sempre doendo. Chega ao ponto que não dói mais. E aí virou uma pérola. O que enfeita vocês mulheres, quem aqui tem pérola, doeu muito num animalzinho do mar. Hoje também já se faz isso em cativeiro. Mas sempre tem que se colocar um grão de areia dentro da pérola. Pode dizer, pastor, está doendo tudo muito. Saiba pedir graça para Deus para atravessar o deserto, atravessar a dor. Seja fiel também nos dias difíceis. Como disse, nos dias dos humildes começos. Esses dias eu disse para minha filha menor, um dia eu falei aqui, talvez alguém lembre. Eu faço questão de dizer para os meus filhos algumas coisas que nós passamos, que eles têm uma vida muito mais fácil que eu e a Tânia tivemos. Eu disse para eles, eu vim lá do interior, vim do meio do mato praticamente. Vim estudar aqui em São Leopoldo. Nunca tinha vindo a Porto Alegre. Soltaram um bicho meio chucro por aí. Eu não tenho vergonha de dizer, eu tinha duas cuecas. Eu acho que todos os homens que tem aqui têm mais de duas cuecas. Se você só tem duas, me pede uma, que eu hoje tenho umas quantas. Mas eu vou te dar nova, não vou te dar minha usada não. Eu vou te dar nova. Aí a minha filha perguntou, mas como é que tu fazia, pai? Claro, quer saber como é que era. Usa hoje, lava de noite, usa outra amanhã e a outra está seca, né? Era assim. Quem conheceu aqui roupa de bonlon? Os mais velhos, tudo coisa. Que tecido é esse? É bonlon mesmo? Não sei, um negócio lá, né? Pois a cueca era de bonlon. O que eu quero dizer, irmãos, pode ser que tenha alguém, mas pastor, eu sou muito pobre, eu sou isso. Tire isso da tua cabeça. Se tu tem o Espírito de Deus, Deus vai te levantando gradativamente, seja fiel. Eu duvido que nossos filhos tenham duas cuecas, ou as nossas filhas tenham só duas calcinhas como roupa íntima, elas devem ter muito mais. Se tivessem duas só, estariam tá brigando com nós, não iam? Não cai pedaço de ninguém, meus irmãos. Aprende a viver com duas. E se tiver só com uma, vive com uma também. Não despreza os humildes começos. Não despreza. E quero dizer, mesmo com duas, nunca fui sujo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Sempre era limpinho. Viu? Levante a cabeça. Vocês que estão especialmente vieram aqui porque estão atravessando uma luta. Levante a cabeça. Deus proverá. Ele dá a força, Ele dá o ânimo. O que você tem que fazer, você é obrigado a fazer. E o que Deus tem que fazer, Ele fará. Ele não vai se atrasar, Deus proverá. Só você tem que estar bem com Deus. O óleo sempre fluindo, que é o Espírito de Deus. Fiquem aqui, fiquem aqui. Com qual nós vamos encerrar? Todos vão te ver quão grande tu és. Todo, se alguém um dia te disse, para de estudar, agora que eu não paro. Tá? Segura aí, vou contar uma coisa rápida. Tem um conhecido meu, que era tão pobre, e a mãe dele era tão ruim, que de noite, no inverno, a mãe mandava ele dormir na casinha do cachorro na rua. Vocês devem estar apavorados, né? E a mãe dizia, tu vai ser um miserável. E amaldiçoava ele. E ele botou no coração, eu não vou ser um miserável. Hoje, no Brasil, na profissão que ele está exercendo, só tem 5 profissionais no país inteiro que tem a profissão dele. E ele é um dos 5. Dormia na casinha do cachorro. E aí? Acho que aqui ninguém dormiu na casinha do cachorro, né? Talvez dormiu de brinquedinho quando era criança. Ou dormia um pouquinho lá com o Totó. Hoje nem é mais Totó, hoje é outro nome, né? Mas no nosso tempo era Totó, né? Tinha Lessie, tinha a cachorra Lessie. Todo mundo teve uma Lessie antigamente. Era dos filmes, né? Rin Tin Tin. É. Veja, se alguém que quer te botar para baixo, agora que eu vou para cima, Espírito de Deus, me dá força, e agora que eu vou para cima. Se alguém quer acabar com a tua fé, agora que eu vou crescer. Seja que nem abacate. O abacate às vezes não está produzindo, não quer produzir. Você sabia o que a gente faz com o abacate? Dá um laço nele. É, literalmente, pega uma madeira e espanca o abacateiro. No ano seguinte ele vai botar. Ah, pastor, estão judiando da árvore. Tem, olha, tem situações que nós precisamos de luta para dar fruto.